Romeo Oscuro, da próxima hora eu vou fazer data. Mais um meu alfa, mantenha inicialmente com o pós, um próximo aproximação para Salvador, 12320, retorno para 2000 pós. É 9420, que prova para 12 horas, eu não faço vida, estamos sobrevivendo fora da barra no meu pé, João, até 5-0. Tapa mais um meu alfa, forma o tráfego em aproximação para Salvador, lutando para 2000 pós, o erro 320, agora na sua posição de 9 horas, eu não sei vida. Rádio Xanã 6201, decolou passando meu barco. Xanã 6201, contato radar na decolagem, dia 6 do campo 1, sube mantém em voo 360. Campo 1, 360, vamos dar valida? Passa o 2000, valida, Xanã 6201. 2000, valida, obrigado. 308, 1605, boa tarde. Salvador, boa tarde, Golo 705, passa 1510, São Bruno. Golo 705, contato com a banda, com a registro de São Bruno para o 2236. Olha, São Bruno 360, Golo 705. Golo 602, 01, 735, 125, 1, 123, 8. Um, controle. ponto de álcool na patrulha. Thank you. Thank you. 1226, na 8, alterna 1226. Escuta, Piazza. 1-9-8-9-9-5. Charlie, Rio de Janeiro. Obrigado.